Salvador, o Gol Gol X-Ray Papa informa o Sérgio do reboque, bom dia, obrigado. Gente, bom dia, Gol X-Ray Papa. Salvador, approach to morning Lufthansa 2014, heavy passing flight level 2010, descending flight level 160, overhead. Adults and information echo. Flight 2014, confident clear both arrival, descend 4,000 feet to an H1013. Lufthansa 2014, clear Victor Bronte arrival for descent of 4,000 feet, 1016. dia, esse é o SAN 3601, informação é posição 1, autorização para Congonhas. SAN 3601, bom dia, é confere Congonhas, autorizado nível 360. Decola da 190 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, transição Motiva, intercepta pêndulo 190 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5537 no transporte. Autorizado 360 para Congonhas, conforme rota, decola da 190 com curva direita, porta El, Leda, Motiva, pêndulo 10. Controle em 208, o transporte em 5537. São 3601, correto, portão 1, chame pronto, estou em funcionamento. Salvador, gol ponto 1 no 61, para confirmação Eco. Portão 07, autorização Guarulhos, bom dia. Gol no 61, bom dia, Eco confere, Guarulhos autorizado nível 360. Decola pistão no zero, curva direita, após decolagem, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1 no zero e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, décima 8, aciona 5534 no transponder. Certo, autorizado 360, via rota do plano. Decola da 10 com curva à direita da El, Leda, Motiva. Primeiro ele ouviu, no pêndulo 10. O controle 120, décima 8, o transponder 5534, gol, 1-1-1-1. Gol no 161 correto, portão 07, chame pronto, feedback, funcionamento. Tá pronto para puxa, funcionamento do gol, no 161. Gol no 161 autorizado, reporte táxi. Autorizado, reportar o táxi, gol, 161. Systems are 2014, distance 2,000 feet, UNH1013. Clear, final report established, wound localized course. Systems are 2014, distance 2,000 feet, and UNH1013, cleared to intercept localized runway 10, call you established on final. taxi voo Conor 61.62 a bordo, autonomia de 3 horas e 48, alternando Galeão. Conor 61, táxi via parte 1, táxi para Índia, até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torre 118.95, ajuste no 0, no 3, agora um bom voo. Obrigado, autorizado. Aqui é o Pátio 1, Índia, lá no 3, 3, 3, 3. Gol 961, bom dia. Gol 961, bom dia. Condições de ingresso e decolagem sem parada, Airbus da Lufthansa, final 10 para pouso. Afirmativo. Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pistão 10, vento 090 graus, 4 nós, gol 961. Autorizado, alinhar e decolar da 10, gol 961. Lufthansa 2014 is established on the localizer runway 10. Lufthansa 2014, complete final call tower 11895. Lufthansa 2014, complete final 11895, alright. Salvador Tower, good morning, Lufthansa 2014 Heavy on the ILS runway 10. Lufthansa 2014, good morning, continue approach, standby runway 10 vacated, Q1H1013. Lufthansa 2014, continue approach and standing by for runway vacated. Lufthansa 2014, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 3 knots. Lufthansa 2014, clear to land runway 10. Bom, 1161, decolar 225, controle 120.8, bom voo. 308, boa. É, voo da, de alguma seleção aqui, 78? Afirmativo. Da qual? 308, por gentileza. 1961. Contato radar, se voltar no 360, esquerda da El, gol no 161. 36, obrigado. Gol 9922, contato radar, correção. Gol 9922, aciona identificação autorizada a chegada Mari, desça até o 050. Mari, 2014 on the ground at the 29er, located via taxiway Golf, taxi via taxiway Alpha, after that taxiway Kilo, apron number 3. Lufthansa 2014 via Golf, Alpha, and Kilo, confirm, apron number 3. Affirmative, sir, and apron number 3 is number 7 remote. Lufthansa 2014, number 7 remote. 1161, Recife 251, Lanterna 3325. 251-3325, obrigado. Lufthansa 2014, taxiway Kilo is the next intersection to the left. Lufthansa 2014, thank you very much. Next intersection to the left. So it's the beam Delta. Lufthansa 2014, do you have the Marshall inside? Lufthansa 2014, not yet. Roger, taxi straight ahead, the position, the last position number 7. Okay, now we have him inside last position number 7. Roger, good day, sir. Good day. São 3601 autorizado e apostar. 9922. Desça para 2000 pés, ajustando a 096, reporta o localizador. 9022, está livre LS, reporta logo, eles já... 9022, livre LS. Tá 3601, 21 a bordo, 6h50, antena confirma. Tá 3601, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95. Ajuste no 0 no 3, agora em bom voo. Ajuste padrão, vai prosseguir via Índia, 18.95 no ponto de espera. Obrigado, bom dia, bom dia. Oi, bom dia, então tá 3601, ponte esperando 0 próximo. Tá 3601, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, estão no zero, vento variável com 2 nós. Bem, decola, estão no zero, tá 3601. Estou 9922, chama a torre Salvador, 118.95 e Tebocô. Boa. Boa, 22, chama a torre Salvador, 118.95, Tebocô. Boa, 9922, continua a aproximação, guardando pista livre, Airbus Datan iniciando rolagem. 922. Gol 9922, controle. Decolar 243, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, boa semana, feliz. Realmente. Gol 9922, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Riboso, 9922. No contato radar, subo para o nível 360, autorizado LIDA. 360, autorizado LIDA, guardando ótima, o 3601. Controle, poderia coordenar com o centro reciclo direto macho para o TAM 3601? Solicitei o mesmo já, ele solicitou que mantenha a lei da ainda do TAM 3601. Ah, ok, obrigado. Gol 9922 no solo de 48, libera via Fox, Texana me escuta via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, 11, 992. Firmo, posição por base. Autorizado, direto por base, então 360. Mando por base, 360. Sou 3601, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 3601, bom dia. 251 no Brasília. Bom dia, Da Eulia da Mótica.